a folha quando cai no embalança mais. O fogo quando se apaga no fogão deixa o calor. O amor quando se apaga no coração deixa dor. A folha quando cai no embalança mais. Se tá morto, se tá nos braços de alguém, apoia quando cai no